Rádio Cultura de Livramento, a emissora oficial do Carnaval Internacional. Falando diretamente do Clube dos Subtenentes e Sargentos da Brigada Militar. Cultura, a emissora oficial do Carnaval Internacional 82. E se vizinha, vamos dizendo em nome de quem estamos trabalhando para os senhores quando faltam 14 minutos e meio para as 3 da matina. Augusto Leonel Fernandes, móveis eletrodomésticos com aquele empresário amigo.